Grupo Rubi de Aparelhagens apresenta a sua terceira geração. E aí? Herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Ele chegou. O garoto que a cada apresentação surpreende o mundo das aparelhagens. Chega junto, DJ Didio Boy. E aí, salida! Bota essa galera pra dançar e comande a lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi. E só quem tá feliz e salida, joga a mãozinha em cima! Quem gostou da vitória da nossa seleção, joga a mãozinha em cima! Bora esquentar! Cadê a galera do Paysandu aí? E a galera do Remo! Bora esquentar, DJ Boy! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! E doida, detona meu lendário! Dancing in the desert, blowing up the sun. Dali, Didio! Se é pra ir doida, é com lendário! E joga a mãozinha pra cima, bate na palminha, tchá, tchá, tchá, tchá! Faz a pedra, faz, e faz a pedra, faz. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Bora esquentar, esquentar. Alô, Salinas! Eu já tô na área! É o garoto Didio. 3, 2, 1! Detonando de tudo hoje pra você aqui em Salinas. É o Salmeirão. Ele toca e não fico parada. Tempo e semeia de calor. Agora eu viajo nessa nave, direto ao universo tecno. Viajando nas paradas do sucesso. Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Poderoso Rubi. É o Rubi. Rubi. Bota tudo pra cima, salida. Eu vi a nave do som. Rubi, eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi. Rubi. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi. É o lendário da parada. Rubi. É lendário Rubi. DJ Boy, Jairinho, Tubarão e o Mestre Gilmar. O som que bate forte, iluminação a laser. Rubi é poderoso, a nave tá no ar. O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem detona. Quem é? É o Gilmar. Ah. Dance com o Rubi. Dance sem parar. Dance com o Rubi. A nave vai decolar. Dance com o Rubi. Dance sem parar. Dance com o Rubi. A nave vai decolar. Dance com o Rubi. Dance sem parar. E vem dançar, vem dançar do Rubi, assim. Rubi. Bora detonando o lendário. Bora. Didio Boy.

parceiro Zé Luiz das Bombas, o Sabulha Taxista, toda a família Ferreira também. Olha a Helena Ariane comemorando em grande estilo aqui no nosso lendário Lendário Rubi. E aí, Berg, alô Belzinha, alô Vivian. Pensando te falar, meu parceiro Bretinha, Ana Lúcia, Louro das Vacan. Tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro. E você? E você? Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei. Meu parceiro de Pop 2020, nosso amigo Creme e o Magrão também. Te guardei nas lembranças que me dei. E a gente vai detonando pra galera. Lendário Rubi Saudade. E a gente vai detonando de tudo. Galera vai curtindo. Toda a comitiva lá do Balneário junto aí também. Tá aqui. Um abraço do garoto Didio, o DJ mais jovem do Pará. Conta pra mim que eu te quero. Olha o DJ Jonas Moreno também. Toda a galera. Sempre. Jussada Roça já por aqui. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Apagou. Você quer um homem que te faça mulher. Vem, vem. Vem no meu. Toda a galera do restaurante Quioto também tá na área. Os Galácticos Oficial, Eduardo, Juan, marcando presença. Tarde demais, eu não vou mais permitir o teu olhar. E aí, DJ Didio? Quem é que tem amigo corno? Bota a mãozinha em cima aí. Só quem tem amigo corno. Essa vai pra ele, ó. Doente de amor. Remédio na vida noturna. Chora! Caiu na noite, uma boada aqui na zona sul. Olha o meu parceiro Marcos Silva também. Com a dor do amor, é cor do amor. E a gente gosta. Mas aqui do Rubi é pressão, meu irmão. Repertório novo do Barão. Toda equipe Anjos do Asfalto também. Giovanni, o Renan. Toda equipe Seca Boteco aqui ao lado. E aí, DJ Bruninho, meu parceiro. É o garoto Didio. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sol. Achei sua foto no meu... Toda equipe de foto G3. Bate sua foto, entrega na hora. Alô, Juninho Valdo. Tirou do coração e eu não te tirei da mente. Apaga a saudade da gente, amor. Amor. E aí, meu amor? Já que me ensinou a beber, Didio Boy. Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Um abraço, Evandro. Geraldo, seu primo Edilson, Edson, Robson, curtindo o nosso Rubi. Didio Boy, herdando o dom do mestre. Meu parceiro Wellington e Alice, também o Tadeu e a Marta. Bora Salinas, bora Salinas. Eu prometi não mais procurar. Toda a torcida me colou também. Não é meu dia de sorte, achei sua foto no meu celular. Olha o DJ Desenho, Ariane, Cláudia, alô, Fábio. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Galera do Barreiro, Matheus Mendes, Matheus Alves, Ale pelo Christian. Me ensinou a beber, Rubi. Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. de gesso. Rubi. Bora, meu lendário, bora, meu lendário. É, lendário Rubi. Detonando pra mim, pra ti. Quem é que tá tocando? É o garoto Didio. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-malas escutando um forró pesado. Eu logo... Um abraço, meu parceiro Sandro. Olhou pra mim, João. Cima, ele e o Manduca também. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro... Como é que tá? Rocheta. Boy. Vem quem conhece essa aqui, ó. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Toda a galera de Portal tá na área. E você chegou atrasadinha, passava linda. E a boca calou, meu coração gritou por cima. Vai, vai, vai, vai. E vai na fé a poxa dela que ela é boa menina. Rubi. Vamos pular. Peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso tem o dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso tem o dom. E daí se é o nosso primeiro encontro? E hoje? Eu te beijo pronto. Eu beijo pronto. Esse é o repertório novo do Barão. Meu parceiro Guto, a Eliane, meu parceiro Duado, churrasco do Guto. Um abraço do garoto Didio, o DJ mais jovem do Pará. Detonando pra você. Pessoal do bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa e tem tanta beleza e eu não sei porquê. Você me dá atenção, então escuta. Toda a galera de Santarém Novo. Eu sou filho do mato. Eu venho da roça, o meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor e nem tão pouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero você, só quero você, eu só quero você. Só você, só você. Olha o vereador Wellington, deputado federal Tadeu. Um abraço, DJ Boy. Rubi. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Basta madrugada. Vem me procurar. Vem. DJ Boy. Eu era só um lance e uma distração. Meu corpo era sua diversão. Toda a família GDR, o Johnny Souza, Giovanni Henrique, Douglas, Gustavo, Coimbra e o Júnior. Meu irmão, é muito abraço. O cheiro de amor do ar. O cheiro de amor do ar. Caiu na madrugada e vi que tava errada. Tá desesperada. Olha o Matheus Mendes, o Igor, o Kael Aleph e o Christian. Jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me... Meu parceiro Ferrugem de Macapá, rompendo fronteiras do Rumi. Eu era só um laço, uma distração, o meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar, mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Meu parceiro Eduardo, Juan, equipe Os Galácticos, fazendo presença. Didio Boy. Detonando de tudo. Então toma. Não fale mais o meu nome, não me telefone. favor, não pergunte por mim. Rubi. Você me esquece e some se eu te ver de longe. Vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Porque eu morro de medo de te perdoar. Canta, Salina! Eu tô falando mal de você. Circuito São Verão, Verão Liberal, aqui em Salinas. E o lendário detona. Manda 007. Valeu, meu prefeito Paulo Henrique. Sucesso total. E o lendário detona. Lendário. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui. E me mantenha perto de você. Pode! Posso fazer o quê? Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando? Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Pode testar. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar. Olha o meu parceiro Danilo da Família Real, valeu! Esse amor em mim, me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito. Bora que agora eu vou tocar a minha música! Do valor. Manda 007. O DJ mais jovem do Pará é o garoto Didio. Sou novinho mesmo. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Rubi. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Aí se vivico. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Não vale chorar. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Chorar. Olha o meu parceiro Cleberson, Cleanderson. Os garotos mal falados lá do Axindeua. Boy. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejo seu sentir. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia e inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, prova de amor. Oh, oh, prova de amor. E aí, DJ Didio? 007. É uma atrás da outra. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve tá rachado. Mas eu entendo você. Rubi. Olha o Giovanni, o Renan, Seca Boteco. Desamou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. Rubi. Site Estádio, a primeira e única de Salinas. Fala, meu parceiro Tavinho. Deixa eu te amar só um pouquinho. O que que tu é? Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Meu parceiro Júnior G2. E amor é como eu estou. Vem dançar. Venha me fazer. Rogerinho da GDR, oh, oh, tá da área. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morto. Um abraço especial. Toda a galera de Virabas, meu parceiro Juninho, sua esposa Grazi, Rogério, Roseli, também o Neneco e o Rodrigo. Quero ver quem conhece essa aqui. Essa aqui, ó. Olha o Andrezão, o Rony, o Marcos Silva também. Rubi. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até. Olha os amigos das bombas, o Sapuia e o Bruninho Show aqui ao lado. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Lendário Rubi. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar. Estou bem assim. Meu parceiro Vitor Bancadão, André Wixi, Carreta Senal, toda a equipe Casarão também. De lembrar de mim, Rubi. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. E aí, mami, desce! Não vou mudar. Toda a galera do rock, olha o Nelson, o Fernando, o Douglas. Não queira. E aí, Vitinho? Assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até. Detona, DJ Boy! Detona, vai! Que o mundo foi peito, só de paz. E eu, Didio Boy, fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Boy, boy. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. Boy. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Boy. É o nosso lendário detonando pra galera dançar. DJ Boy, Jairinho, Tubarão e o Papi Denso, nosso mestre DJ Gilmar. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. Bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. Um abraço, meu parceiro Fabrício, você do Quebra Firma, agora, curtindo o nosso lendário. Pensando que ainda tem muita coisa boa pra rolar aqui em Salinas. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima cair. Não posso mais ficar a pouco, tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Rubi. Eu não vou ficar sozinha. Eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe. Toda a galera do Solado Atalaia, tu vem tá na área. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender. Olha o louro do Cuiarana, a Mara, a Lucátia. Dos passarinhos, boy. Vou cantar pra você voltar. Volta, volta. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro, pra você vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Forró Sul. Ei, não brinque comigo. Lá em Garapé Sul. Não diga que somos amigos. Domingão em Ipanema Doteiro. Amo você. Segunda-feira no Reserva Parque Marituba. Sei, o tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Geneira da Aliança, Eduardo V6, a Rosa, alô Beto. Hoje alguém me falou de você. Onde onde você tá? Estamos aqui no Rubi. Eu estou aqui e deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Olha o Fabrício, seu grande amor Laura. Eu estou aqui. Curtindo o lendário. E deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Dali Didio. Atenção, Paulo. Comparece com Tony Gesso. Toda a família não te envolve lá do Atlântico 2. Marcando presença no lendário Rubi. Sei, o tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Lendário Rubi. Hoje alguém me falou de você. Disse que você perguntou por mim. Onde é que você tá? Eu estou aqui. Que eu vou te encontrar. É só telefonar. Olha o Ronaldo, Fernando, Guilherme, Ideia, Bibica, Patrícia e o Reginaldo. Eu estou aqui e deu um sinal que eu vou te encontrar. Já temos CD ao vivo. É só telefonar. Primeira parte com Jairine, segunda com Tuva. É só telefonar. Dali, dali, dali, dali. Você detona! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Bora, tio Givaldo! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. E o jacaré já tá coisado! Existir. E você, e você? Você brincou com os meus sentimentos. Já falei, já falei. Pra sempre amar, você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Vale ou não vale? Rubi Saudade. Alguém que vai amar. Aí você vai saber. Zé Luiz das Bombas. Safúria Taxista. Alô Bruninho Show. Breno Alan também aqui ao lado. Rubi. Giovanni! Não deu valor em mim, no meu amor. Já chegou o marcador campeão! Vai chorar! Da quadrilha cômica, Café com Bombagem, Bruno Black! Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar alguém que vale amar. Vai dançando, vai dançando, vai dançando no lendário. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Rubi, você me deixou. deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. Didio Boy. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Tipo assim, coisado. Quando você me deixou, você nem sequer pensou. Não é assim que se faz. Marco Antônio, táxi jovem de Salinas. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Parceiro Jonathan, JB Produções, seu grande amor Micaeli. A guitarrinha do lendário. Vai dançando do Rubi. Passeando. Dali, meu lendário. Dali. Dali, Didio. Toda a galera da Informe Salinas. Tô na área. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, é só dela. Só pra ela. Meu amigo Danilo, família real do Caradazinho, tamo junto. A menina da janela fica sempre a me olhar. Ah, tio Givaldo Jacaré, não vem mais. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. É só dela. Só pra ela, é só dela. E vai dançando! Olha o Rafael, a Kemeri, toda a galera da loja Puro Estilo! Leve uma lembrança dessa festa, bota sua foto, receba da hora! Equipe de foto G3, bora Genivaldo! Boy. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso Gui, chegou para ficar nesse swing. Raiane, Suelen, Alô Antônio. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Depois te abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Com você e com o seu coração. Fala, meu parceiro Bruninho, show! Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Olha o joguinho, Rai! Alô, Luiz! Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Anda, Calypso. Poderoso Rubi. Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É Alô, segurança! Fazer tudo na frente, por favor! Bora dançar, bora! Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão. E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Bora, DJ Boy! Bora, DJ Boy! Detona, DJ Boy! Meu parceiro Teté Tonton, lá de Cacaema. Cabeça de gelo, nega, cabeça de gelo. Rubi. Esse pista desconsiderando o nego. Rubi. Esse pista desconsiderando o nego. Nega, cabeça de gelo. Sabadão tem o nosso lendário no Forró Azul, lá em Garabé Azul. Domingo estaremos no outeiro lá no Ipanema. Segunda-feira, Reserva Parque. Eu não vim pra me curvar. Lá em Marituba. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim para conquistar. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. É o nosso lendário detonando em Salinas, DJ Boy, Jairinho, Tubarão, Mestre Gilmar. Olha como tá lotado, Genivaldo. Foto G3, tudo style. Vai, quem é que tá tocando? É o garoto Didio. Detonando tudo! Suelen, Janaína, Janderson, Alex lá do Trevo. Vai dançando. Aqui ao lado, nosso parceiro Paulo dos Potentes. Já temos CD ao vivo, primeira e segunda parte. Jairinho e Tubarão. Os Galácticos Oficial também. Temos CD ao vivo aqui na nave, viu, gente? Somente R$5. Bora, tio Givaldo. Registrando tudo! E a gente agradece toda a prefeitura, nosso prefeito Paulo Henrique Gomes, secretário de turismo, secretário Júlio Porto Grande, deputada Paula Gomes, patrocínio é da Glacial, Jairinho! Sabes tu pedigo. Família Estrela de São João curtindo Rubi. E também nosso parceiro Gleison Bromonter, lá de Águas Lindas. Seu grande amor Thaís e o Júnior Henrique. parceiro Louro, toda a família Perigosa, as peruas. Toda a família Ponto 40 também. Bora na manha, na manha. Alta aí, pleba. Só não vale chorar, meu irmão. E o lendário vai detonando de tudo. Todos os ritmos pra você. Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não me aliviou, posso fingir. Estou bem, mas os seus olhos não escondem de mim. E aí? Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor do que no tempo. Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta. E ela? E aquela nega? Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega. Eu tento, tento, tento. Fala, Juliana, Yuri, Jaque e a Lorena. Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega. Aquela nega, aquela nega. Parceiro Careco, Júnior, Luan e o Eterno Lion. Rubi. Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não aliviou, posso fingir que estou bem. Mas os seus olhos não escondem de ninguém. Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor. Alô, que o dela. Pra Barabá, Socorro, Ilaí, Alô Ives, um abraço do DJ Boy. E a nega? Que aquela nega. DJ Juninho, Rogério, Neneco. Diz como é que faz pra esquecer aquela nega. Eu tento, tento, tento, mas não sai da minha cabeça. Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega. E aquela nega, aquela nega. Dançando. Fala tu que eu tô cansado. É pras novinhas. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar. Olha o Joãozinho, sua irmã, doutora Rosa, da Polícia Federal. Se no comando vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai. Fala, Rogerinho da GDR de Salida. Tadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa, vai vir o Kevin e o Cris. Deu tabuzão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins, no PPG, pode começar a descer. Desce, desce, desce, desce, desce. Deu tabuzão, te faz mexer. Pode começar a descer, desce, desce, desce. Deu tabuzão, te faz mexer. Tocando todos os ritmos. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Toda a quadrilha dos roceiros do Bisturim 2020. Família Café com Bobagem, tão curtindo o nosso vídeo. Quadro com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega, nega. DJ Vitor Bancadão, consagrado Michel Melo. O que eu inventei? Ah, lança aqui que eu já lancei. Chá, pule, tem. Chá, pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, tem. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, tem. Deixa de caô, o negócio é mandar. Detonando de tudo, meu lendário. Aquele dia te vi e tu energia senti. Desde só não te quero lejos de mim. Quem toca? É o garoto Didio. Meu parceiro Everton, os Vikings. E que vitrica, mas não quebra de Salinas. Na calle sobre mim. E não devo ir. Poderoso. Olha o Bruno Black, tá na área, seu grande amor, Thelma. Nosso grande parceiro Berg, arqueiro, Belzinha, Vivian, Pretinho, a cara da Lúcia, Raíssa e Bibico. Um beijo sem el cuello pra calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa empezar, como ve. No le vamos a bajar, mas nunca, mamá. Pa baila, placata, placata, como ella lo mueve sin parar. Jonathan do Corsa, Jefferson Prime. Fuerte, quiero tenerte y no te voy a negar. Didio Boy. Bora dançar coladinho assim agora. Uma lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. Naquele dia que ele me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Olha o meu parceiro Júnior G2. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Toda a família Red, Giovanni e o Caju. Já tinha decidido ficar rindo. Qual é o nome? Trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes te amei. Não dá pra esquecer meus beijos. Do teu lado não me falta nada. Um abraço! Você é o meu ouro negro. Nilce, Murilo, Andinha, Natanael. Nosso parceiro mutante, fazendo 28 anos, aniversário dele. Tá do Rubi. Isso é Bruno e Trio, poderoso Rubi. Naquele dia que ele me viu partindo. Um abraço, Cabo Dedê, do bairro de Fátima também. Eu prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Meu grande parceiro Bruninho Show. E aí, Bruninho? Já tinha decidido ficar rico. Esse tem moral. Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes te amei. Não dá pra esquecer. A música da indecisa. Quando tá dividida é assim, ó. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Oh, e aí, Jairinho? Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Do nosso aí, amigo da galera. É o garoto Didio. Após de tanto tempo eu com ele e você, Rubi. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Fala, Seca Boteco. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. O grande parceiro Bacurau. Me acostumei e ao lado. Casada com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Só pra quem tá apaixonado desse lendário. Amor, meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Bora, Bruninho! Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não esquecer de falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Toda a galera do estaleiro, Tonga, o Chico, curtindo o nosso lendário, valeu! Um abraço do garoto Didi Júnior Lima. Temos CD ao vivo, primeira e segunda parte. Amor, o meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar, mas não serei mesmo sem te contar. Estou tentando me declarar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Nosso grande parceiro Valdir, que louca de abraçar, da Transfinheiro. Você e beijar e não desgrudar. E quando? Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, quero te namorar. E bota pra dançar, pra dançar. Vem dançar. Pra te conquistar, ousar. Armas que tenho pra te enfeitiçar. Te deixar louco por mim. Você minha presa, como loba, vou te caçar. Todos os nossos amigos do Hotel Atalaia VIP, valeu! Não tem pra onde fugir. Caio Oliveira, Vitor Ribeiro. Como um preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem olhe pra mim. Vou beijar sua boca, sinto veneno. Veneno? Dança pra mim, dança pra você, dança, vai, dança pra você, só pra mim, dança pra você, vem dançar, vem. Fala, Jura, o Tigre tá na área, Nicolau Júnior, Danner, seu grande amor, tô aqui, Rubi, Boy. Me diga que não é o fim. Ouça, ouça. Isso vai ser demais pra mim. Espere, não tome decisão precipitada. Tu sabes que eu te amo e é só você a dona do meu coração. Eu vou te levar. Eu sou super dinâmico, super dinâmico. Com um netinho popular, tocando a nossa canção de amor junto com o Vander Show. Por isso vim pra cá com o Didio. Eu vou te levar ao delírio, ao som Boy. Super dinâmico. Vem aí, é um mega pra brilhantar a quadra junina de Salinas. Julina, reino de todos os santos. É o super dinâmico. Organização da JL Coreografia. Vem pro super dinâmico. É o mega preferido do Pará. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai. Olha, DJ Boy, é o seguinte: tem CD pra vender aqui atrás, viu? É, Cauã Show. Tem CD ao vivo pra vender, a primeira, a segunda parte, aqui atrás. Detalhe, viu, gente? Se você trouxer o seu pendrive, vai levar toda a festa por 10 reais. Aqui atrás do lendário. Bora, DJ Boy! Dali, DJ! Ainda me lembro lembro quando você me deixou. Quando eu mais precisava de você, me abandonou. E tinha um sonho, Evandro! São Geraldo! Pra mim. Bora secar boteco! O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer. Mas não adiantava, tudo me lembrava você. Lendário Rubi! Yuri Torres, o Marcão, Jussi, Júnior, Tereza, Daniel e o Gabriel Show. Agora você chora implorando meu perdão, mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração. Rosa, Vinheiro, Soraya, Inês, alô, Brena, e você? Mas você matou meu coração. Boy, boy, boy. Você matou e agora ele ressuscitou. Boy. Meu coração. Boy. Você matou e agora ele ressuscitou. Bora e vai dançando, vai. E vai bailando, vai bailando, vai bailando, vai. E vai, vai, vai. É o Rubi detonando pra galera. Olha o mototáxi facado terminal. Um abraço pra você. Um abraço do garoto Didio, o DJ mais jovem do Pará. Detonando no lendário com o Tubarão Jairinho e o mestre. Joel do Vale Moral, seu grande Almonira, galera de Castanhal. E com um beijo e com amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. Manda M-Trio, manda M-Trio. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. É pra recordar. Didio Boy, o garoto que a cada apresentação surpreende o mundo das aparelhagens. Lendário Rubi Saudade. Maravilhosa, com sua equipe e o patrocínio do Tony Gesso, Silvana Preto e a Cíntia. E a galera vai dançando no som do lendário todos os vídeos. Já já tem muita saudade. DJ Yuri Torres. Eu hoje vou curtir com o meu amor. Ela é minha princesinha, princesinha, sim senhor. Além de princesinha, dona do meu coração. Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não. Gravando tudo, tio Gival. Paixão, minha paixão. É só você no meu caminho, sou feliz de coração. Amor, meu grande amor. Prepara o CD de bacana. Alegria do teu lado quando... Galera da Recife Pesca. Pozinho, Jorge, o Jailson e o Marcelo. Essa, meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão. Jamais eu vou querer você longe de mim. Você é o meu amor, meu início, meio e fim. Paixão, minha paixão. É só você no meu caminho, sou feliz de coração. Amor, meu grande amor. Tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. Hoje o papi dance, a mami dance. Me conquistou. Veio ver o filhão tocar. Alô, mamãe, beijão pra você. É o garoto Didi. O que mais pessoa queria? Yeah. É o teu amor que eu preciso para ser feliz. E o papai? É de Didi. O que que você é? Sou o Bi. Bora, bacalhau. Dali, DJ Boy, dali, dali. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados da nave do sol. Rubi. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Nosso parceiro Clebson Souza e o Gabriel do Grau. Aquela que marcou a nossa relação. Retorne a consciência e veio na consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente. Fala, meu parceiro Bruninho Show! Diz aí qual é que é o som! Ao som do poderoso. Pedro, Vitor, Lucas, Pedrinho, Paulinho, Ian, Gabriel, tudo dois, não passa nada. E eu entendi que eu não sou privão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar. Wesley vai você dançar, navio vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. Fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente. E a gente não cansa de agradecer a prefeitura de Salinas, nosso prefeito Paulo Henrique, também o secretário Júlio Porto Grande, deputada Paula Gomes, patrocínio da Glacial, é o Verão Liberal. E a galera vai dançando no lendário, vai descendo no lendário, vai, vai.